Roger, Portugal 021, continue approach, report, let me get on a long-term final visual. Copy, continue approach, call you, get down on final, Portugal 021. Desça para 2000 pés, Roger Chão 019, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, faz estado 29, reportará estabilizado no localizador, Golo 319. Ah, livre da restrição, ETAP. Sim, livre da restrição, Golo 1319. 2, prossiga via Juliette, portão 3. So Portugal 021, clear to land. The wind is 150 degrees, 14 knots. Left land, runway 10, Portugal 021. Se guarda avião no solo, os 23 autorizado em frente, parte 3, para acionamento, vai chamar solo 21. Chamarei, muito obrigado, boa tarde. Solo São Salvador 35491, ingressou na parte 3. Copiado, estacionar a frequência livre, boa tarde. Muito boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, web 729, formação Yankee, cruza o 240, parou no 60, Marcelo 290. Web 5729, a sua identificação, a chegada bom, oferecendo para 4000 pés, o ajuste é 1019. 4000 pés, 1019, web 5729, poder confirmar a nossa na aproximação? Web 5729 será o número 2 na aproximação. Modificou com a chance de voar pelo Montuna? Web 5729, foi bom. Direto bom, 5729. Tomar em Quebec, prossiga. Cliente, material 1510, o ajuste 1019, reporte para IP. Portugal 021 on the ground at 25, leave to the right and call 121, decimal 9. On the right, 121, decimal 9, Portugal 021. 9 na chegada bom, que é a sua identificação, descendo para o 050. Voo no 807, a velocidade e cumprir na carta. 807. Estabilizou na final, Gol 396. 396, torre 18.6. 18.6, Gol 398. No 55 para Guarulhos, autorizado 340, decola 10 com curva direita, saída da Eoleda, Eudes, o controle opera em 1208, aciona 5554, Cotese e Aerovia via Pesulu 44. Correto, quando pronto, sumir com o sinal de estacionamento no 10. Mike Golf, chama o centro Recife, 1251, alterna 13625. 1-3-3-2-5, a secundária. Torre Salvador, Gol 396, poder confirmar o vento, por gentileza? Confirme. Poder confirmar o vento pro Gol 1-3-96? Vento 170 graus, 1-2-2. Gente, o Gol 396. Agora até o 060. É Portugalzinho 8-1, vai a Juliet Gate 1-1. Gate 1-1, vai a Juliet Portugal 0-1. Na 63 no quadro será o número 3 para aproximação. Lima Lima, Kilo Zulu, muito boa tarde. Confirmando o pátio? Faz cópia. Para ingresso no Interlagos, visitou Mike Quebec. Mike Quebec é posto rotatório visual com campo. Está na rotatória visual com campo, Quebec. Solo Salvador, gol no 3 a 6, livrou. Livrou, prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. Prosseguindo via Alfa, reportará antes da Juliette, gol no 3 a 6. Informações, é possível para a 2.3? Web 5729, desvia critério. Desvia critério, certo. Oceanair 6327, copia? Autorizado Ilhéus 1180, Golfo 677, após conforme a rota, o controle opera 1208, aciona 5541 no cotejo. Ativo e após a decolagem da 1-0 irá curvar à direita na da Euleda Ilhéus. Quando seu impulso de acionamento no 01? Quilo Zulu no pátio 5, pronto para copiar? Autorizado Sierra Juliette X-Ray Sierra, nível 100, segue conforme a rota do plano de voo, decola da pista 107, com curva à direita, saída da Euleda e após direto. O controle opera em 1208, aciona 5532, cotejo. Zulu apenas confirmando 5532. Torre 1 na noite, decimal 6. Volta 6, é grato, boa tarde. Web 5729, descendo para 2000 pés. O ajuste é 1099, autorizado final LS, após estabilizado, localizado. 2000 pés, 1099, chamar estabilizado, Web 5729. Boa noite, 07, descendo para 4000 pés. O ajuste é 1099. 06. Vitor Mike Quebec, por autorizado no 7 Extreme, vento 150, 120 com 10. Fez ele pouso na 97, então mais queda. André Salvador, muito boa tarde, boa tarde, Do táxi, inicialmente na Papá, reporta na Papá para ingresso no 7. Localizador web 5729. 5729, complexo de aproximação final, torre 18.6. Torre 18.6, boa tarde, 5729. Obrigado. Boa noite, 07, tossindo para 2000 pés, o ajuste permanece, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reporte estabilizado no localizador, 1807. Sena 6314, descendo para 3000 pés, o ajuste 9019. Livre da restrição em TAP. Livre da restrição em TAP, para 3000 pés, 19. Ajuste 9019. 3297, prossiga na descida para 4000 pés, ajuste 9019. No 5729, pouso autorizado 90, vento 150 graus com 10 nós. Veio pouso, pista 10, web 5729. Apenas confirmando, vento? 150, 150, 11. Obrigado. Quebec, backtrack autorizado, Solas 39, reporte 17 litros. Tem alguma rajada no vento pro 5729? Não, não, tem nenhuma informação de rajada. Resgato. Essa reporte é alinhada e pronto, não serve, Zulu. 3-1-4. Sobre vetor, mantenha presente pro limite ao localizador. Gol no 807 estabilizado? Agora sim estabilizado no ILS, gol no 807. Torre 18.6. 18.6, gol no 807. Oceano 63 no caso para o LOC, curve à direita na Pro 070, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 070, reportará estabilizado, minha. Salvador, boa tarde, gol 1807, estabilizado no ele é se baixado e travado a uma milha do Índio Oceano. 807, curta aproximação, informaria que está livre, o vento no momento 180 graus com 1-3 nós. 1-8-0-7. Tico 729, bem-vindo, Salas 42, ao livrar. Vai chamar só aluno do 1.9, informa o pessoal da Infraero. Próximo ataque foi Eco, realizando uma obra ali de desagregação do solo. Próximo a Eco, vai ter um sinalizador, ok, para a sua aeronave? Fica atento. Ok, pessoal, meu querido. 729, livrando aqui. 2.9 vai chamar, obrigado. Sinalizadora, janela 634. 6314, aguarde a transferência para a torre. 807, pista livre, pouso autorizado, 1-0, vento 1-7-0 graus com 11, reporte trem baixo travado. Autorizado, pouso pista 1-0, voo 1-8-0-7. Algum vento de rajada para o 1-8-0-7? Não, não, não tem nenhuma informação de rajada não. É. 7, o conforme, vamos seguir o carro para o 29, 7-9. Na área remota número 2 no setor, aguardando o Oceanair 6321. Aguardando. Ilhéus, está autorizado a nível 240, Golfo 677, após conforme a rota do plano. Decola da 1-0, com curva à direita, saída da Euleda Ilhéus. O controle opera 1208, aciona 5526, Coteja. Condução em posicionamento no 02. O voo no 807, solas 45, direito ao livrão 21.9. Seja bem-vindo. Informa o pessoal do Infraero, realizando manutenção na Taxi Eco próximo na Alfa, conheço na Alfa, próximo Eco, fica atento ao follow. Direita 1219, sobe e atento ao pessoal aqui. Alfa, atento à viatura da Infraero, a mesma vai prosseguir com o follow me e reporte antes da Taxiway Juliette. É o pro gol 1807? Afirmativo, gol 1807. Ah, ok. É que eu não tinha chamado. É, por gentileza, dá para repetir a informação? Afirmativo, gol no 807, ingressa via Alfa, atento à viatura da Infraero, vai prosseguir com o follow me até um determinado ponto, após o senhor prossegue e me reporta antes da Juliette. Ok, copiou o gol 1807. Solo, tem previsão por Xanair 6321? 6321, após o TAN iniciar o táxi, liberar o setor, iremos autorizá-lo. Pode fazer simultâneo com o TAN? Confirme? Pode fazer pushback simultâneo com o TAN? Vai demorar muito até ele começar a chegar. Não, não dá pra fazer simultâneo no setor, não. Tá bom, então. 2, 2, 1, 2-2, então não. Cópia. Gente, aguarde 150. Tem condições de mandar 221? Com certeza, senhora. Autorizado, direto ao destino. Autorizado, direto ao destino, Lima, Fuso. Eu, meu Golf é trem. Reporte plano pronto, para acionar. Posição 09. Acabou, elefa. Do tráfego de acionamento. É o bom nome da cidade na posição 2. Deseja acionar na posição? Ah, sim. Gente, autorizado acionamento, aguardando push no 649. Acionamento, aguardando push no 649. Ligação, pessoal, entrando lá, com o follow-me, fica dentro. Pista nível 220, decola da 17, direita, saída Arbor após Elefa, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5436. No meu Golf correto, qual o POB? Gente, a minha torre autorizada acionar. Para o táxi 3155 com 155, 4 horas, Gagão. Gente, 3155, táxi via pátio, Índia, ajuste no 019, quanto espera a torre 118, decimal 6. Pátio, Índia, ajuste no 019, no ponto de espera 118,6, TAM 3155. Machané 6321, autorizado acionar na posição, após o TAN livrar o pátio, o senhor inicia o push. Estimativa, após o TAN, está autorizado o pushback, Machané 6321. Solo Gol no 807, contorno a dobra, tem alguma instrução? Afirma, em frente, reporte antes da Juliette. Em frente, reporte antes da Juliette, Gol no 807. É a informação é alfa, boa tarde, Confins, número 2 para cópia. Vitor Mike Quebec, prossiga. Era o terceiro para a cópia, escute a formação alfa. Aguarde, puxa o 649.